Otto Dix. Infame dimensão da realidade. Um programa de Leonor Conceição. Wilhelm Heinrich Otto Dix, mais conhecido apenas pelos seus dois últimos nomes, foi um pintor e gravador com uma obra versátil, associada principalmente com a linguagem pictórica do expressionismo alemão. Nascido em Untermeroise, na Turíngia, em 1891, Dix passou grande parte da sua juventude no ateliê de Fritz Amann, o seu primo pintor, uma experiência determinante para querer ser artista plástico. Foi também encorajado pelo seu professor do ensino primário, Ernst Schunke, e pela sua mãe, Pauline Louise Dix, que amavam a música e a pintura. A maioria dos seus primeiros trabalhos era caracterizada por um realismo estilizado. A sua obra de maturidade passou a ter uma ênfase expressionista. Entre 1905 e 1909, obteve a sua formação com o pintor decorativo Carl Senf. Graças a uma bolsa de estudos do príncipe von Reuss, realizou, entre 1909 e 1914, estudos superiores na Escola de Artes e Ofícios de Dresden, recebendo aulas de professores como Johann Nikolaus Turk e Richard Gür. Aí, Otto Dix entrou em contacto com a tradição dos pintores renascentistas alemães. Thank you. Em 1914, Dix explorou várias tendências da arte do seu tempo, como o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. De modo a complementar a sua educação, pintava e vendia retratos de pessoas locais. Zeitung steht, ist Anna schon in Baltimore und um sie schießen sich allerhand Leute tot. Wenn sowas in der Zeitung steht, das ist gut, das macht einen Namen und hilft einem Mädchen. Wollen Sie dann wenn Sie dann nur nicht zu gierig sonst macht man sich nichts mehr aus sonst ihr. Macht man bald einen großen Bogen um Sie. Deflagrar da Primeira Guerra Mundial, Otto Dix alistou-se como voluntário no exército alemão. Ficou num regimento de artilharia de campanha em Dresden. No outono de 1915, foi designado como suboficial de uma unidade de metralhadoras na Frente Ocidental e participou na Batalha de Somme, em França, na qual morreram mais de 1 milhão de pessoas. Em novembro de 1917, a sua unidade foi transferida para a Frente Oriental, até cessarem as hostilidades com a Rússia. E, em fevereiro de 1918, estava estacionado na Flandres. De regresso à Frente Ocidental, lutou na Kaiserschlacht, ou Ofensiva da Primavera, do Império Alemão. Ganhou a Cruz de Ferro, de segunda classe, e obteve a patente de vice-sargento. Na guerra, foi várias vezes ferido, tendo chegado a estar uma vez às portas da morte, com um estilhaço de uma granada que o atingiu no pescoço. Dix foi profundamente afetado pelas visões da guerra, tendo descrito, mais tarde, um pesadelo recorrente, no qual rastejava, ferido, por casas destruídas. Durante a guerra, fez inúmeros desenhos e guaches, abordando a experiência vivida durante o conflito. As suas traumáticas provocações apareceram em obras posteriores, mormente um portfólio de 50 gravuras intitulado Der Krieg, a Guerra, publicado em 1924. Com o fim da guerra, este pintor pôde focar-se na sua carreira, desenvolvendo perspectivas políticas de esquerda, revoltando-se com o modo como os antigos soldados eram tratados na Alemanha. Essa sua indignação está patente na obra Aleijados na Guerra, na qual condena os militares por assassinarem a sua geração, o público pela fascinação que tinha por estes homens mutilados e estes últimos pelo orgulho que tinham por ter servido a pátria. De regresso a Dresden, fundou em 1919, com Konrad Felix Müller, o Dresdner Secessionsgruppe, um grupo radical de escritores, pintores, expressionistas e dadaístas, com os quais realizará, em 1920, diversas colagens de carácter crítico, versando sobre a sociedade. Thank you. Dois anos depois, Dix muda-se para Düsseldorf. Nesta cidade, junta-se ao grupo Das Junge Rheinland, no qual, entre outros, esteve Max Ernst, vários pintores expressionistas, e o escultor e arquiteto Arno Brecker, figura cimeira da arte do regime nazi. Em 1923, Dix casou-se com Martha Koch. Entre 1925 e 1927, residiu e trabalhou em Berlim, cidade em que a sua pintura atingiu o ponto máximo do sarcasmo e do criticismo, influenciada principalmente pela Nova Objetividade, um movimento artístico heterogéneo surgido na Alemanha da República de Weimar, como reação ao expressionismo pelo realismo. Thank you. ich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Trägt er im Gesicht. Segundo Max Weber, a nova objetividade exprime a eficácia e estabilização da produção capitalista de massas, quebra com as ideias burguesas de individualidade e comodidade, originando a despersonalização dos contributos criativos para as formas de expressão artística. O movimento terminou cerca de 10 anos depois do seu aparecimento, com a ascensão do poder do Partido Nazi. Os seus partidários rapidamente procuraram destruir ou censurar tudo o que pudesse comprometer e mudar a opinião das pessoas em relação ao governo e a questões políticas. De 1927 a 1933, Otto Dix lecionou na Academia de Arte de Dresden. O expressionismo será então a linguagem plástica que guiou este artista. A sua pintura é dramática, alterando cruelmente a realidade, evidenciando apenas o que ele considera essencial. A deformação das figuras e a escolha agressiva das cores eram importantes no realce dos sentimentos a transmitir. Otto Dix procurava uma arte de impacto direto, aproximando-se da representação caricatural, influenciada pelo dadaísmo, abrangendo os finais do século XIX até meados do século XX. Focou o seu trabalho na sátira e nas suas visões esquerdistas da sociedade, tornando as suas obras politicamente comprometidas. Música Algumas das suas obras-primas são os trípticos a óleo As Trincheiras, pintado entre 1920 e 1923, e A Metrópole, executado entre 1927 e 1928. Na primeira obra, tratou cruamente o tema da Primeira Guerra Mundial. O painel da esquerda representa os soldados alemães a afastarem-se. O painel central retrata a destruição, com corpos estropiados por todo o lado. O painel da direita, por fim, mostra o esforço dos combatentes, cansados e feridos, a regressarem para casa. Na segunda obra, o pintor mostra no painel do lado esquerdo um ex-combatente aleijado a entrar em Berlim e a ser recebido num bordel por um grupo de prostitutas. O tríptico A Guerra, de 1932, foi descrito por um crítico como talvez a maior e mais poderosa declaração anti-guerra da arte moderna. Com a chegada ao poder dos nacional-socialistas em 1933, Dix foi um dos professores de arte a ser destituído pelo regime. A carta de missão dizia que o seu trabalho ameaçava minar a vontade do povo alemão de se defender. Nesse ano, iniciou um êxodo interior, deslocando-se para Randegg e depois, em 1936, para Hemmenhofen, junto ao Lago Constança, onde passou a residir. Aí, fez pinturas da paisagem de Egovia. A partir de 1937, os nazis consideraram-no um artista degenerado, difamando a sua obra. Confiscaram 260 trabalhos seus expostos por toda a Alemanha, sendo algumas vendidas e outras queimadas. Thank you. 8 pinturas suas foram apresentadas na exposição organizada por Adolf Ziegler e o Partido Nazi, em Munique, de 19 de julho a 30 de novembro de 1937, intitulada Arte Degenerada, com 650 obras de 112 artistas, principalmente alemães, que, segundo os nazis, insultavam a sensibilidade alemã, destruíam ou confundiam a forma natural, ou simplesmente revelavam a ausência de uma adequada perícia manual e artística. Nela constava Georg Gotz, Ernst Ludwig Richner, Paul Klee, Franz Mach, Emil Nolde, Otto Dix, Willy Baumeister, Kurt Schwitters, Pablo Picasso, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Piet Mondrian, Marc Chagall, Vassili Kandinsky, Henri Matisse ou Van Gogh. A discriminação nazi manifestou-se também na música. Compositores como Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Kurt Weill, Ernst Krenek, Franz Schrecker, Alban Berg, Ernst Toch, Paul Hindemith ou Igor Stravinsky foram banidos. Em 1938, foi detido pela Gestapo, acusado de ser cúmplice do atentado contra Hitler em Munique, e foi encarcerado durante 2 semanas. Em 1945, foi forçado a alistar-se na Milícia Nacional, composta por homens com idades entre os 16 e 60 anos, que não estavam em unidades militares. Transportado para a frente, foi feito prisioneiro por tropas francesas. Libertado em 1946, Otto Dix regressou à sua casa em Hemmenhofen. Thank you. sich unsere Anna auch zusammen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Sie war ja immer etwas eigen und bequem. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und wenn man die nicht aus dem Bett herauswarf, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ist ja unsere Anna ein sehr aufmerksames Kind. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Sie war immer folgsam und den Eltern treu ergeben. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und so wird sie es, wir wollen hoffen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Nicht am nötigen Fleiße fehlen lassen in der Fremde. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinken sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich. Sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht. Diese Leute zahlen und wollen man etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn da ein ihre Blöße versteckt wie einen vollen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. Ich meine Schwester Anna, stolz ist nur etwas für reiche Leute. Tu, was man von dir verlangt und nicht, was du willst, dass sie von dir verlangen. Manchen Abend hatte ich meine Mühe, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr, denk an das kleine Haus in Louisiana. Depois da guerra, Otto Dix não se identificou nem com o realismo socialista da República Democrática Alemã, nem com a arte abstrata da República Federal Alemã. Apesar disso, nas duas Alemanhas, as suas obras tiveram um grande reconhecimento e recebeu múltiplas homenagens, como a Grande Cruz de Mérito da República Federal Alemã, em 1959. Em 1966, coincidindo com o seu 75º aniversário, obteve o prémio Alfred Lichtwacht e o prémio Martin Andersen Nexo, sendo também nomeado cidadão honorário de guerra. Em 1968, recebeu o prémio Rembrandt da Fundação Goethe, em Salzburgo. Teve uma filha, Nellie Dix, e dois filhos, Ursus Dix e Jan Dix. Morreu no dia 25 de julho de 1969, após sofrer um segundo acidente vascular cerebral. Thank you. Este programa teve locução de Leonor Conceição e Tomás Oliveira. Realização de Leonor Conceição.